Negativa, Papa Kilo, controle. Negativa, Papa Kilo, autorizado via chegada bomb e ajuste no 011. Pastor 14, qual o nível que está mantendo? Suficiente. O senhor possui transponder? Ah, ok, muito bom, pastor 14. Voe para Bonf, mantém o nível 100, aguarde a prestação de serviço radar, pois existe tráfego em sentido contrário, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira em sentido contrário no nível 90. Aos 47, 19.8. 394 é o controle, contato radar. Silêncio, 394. Controle 35486, solicita se possível pro direto de lençóis. 35486, mantenha a saída, chame Recife, a frequência 12685 e efetua a solicitação. 2685 para Recife, 35486, boa. Viva Papaquilo, autorizado via chegada bom, via ajuste no 011. Chegada bom, via no 011. Aos 1 a 12 nós. Sempre na 10, o bom das coisas. Bravo Kilo East, autorizado táxi, ajuste no 011, chama ingresso no 7. Bravo 011, claro, vai botar no 7, o Brasil. O 648, livre LS. Autorizado LS, estou no 648. Respondeu 6142, ponto espera da 10, pronto. Ali mantém o CDR 6142. Ali mantém o 6142. O 1600, chame Recife, 12685. 2005, ou por 600. Controle Salvador, boa tarde, o Condor 20 decolado. Condor 20, controle Salvador, contato radar. Proposto e aceito no 650, desça para o tráfego e aguarde transferência. Praça de Vano, rotatória. 09, decolagem autorizada. Iniciando 6142. Turismo Passa 27, reto posição do espaço. Negativo. Pastor 1-4, informe radial distância de Salvador. Mantendo agora. Positivo, contato radar estabelecido, quando pronto, descer para 5.000, Bonf, ajuste no 011, chegada Bonf, pista 10. Contra o Salvador, Buena, é o Vitor Mike Quebec no regresso, 0161, onde está Bonf? Vitor Mike Quebec, chame Paripe, ajuste no 011, Mike Quebec. Quanto Paripe? 119.8. 6142, grato, bom dia. 6142, Alcha, transfere 1400 para o 350. 6142 é o controle, contato radar. 6142, Toreza Puca, está presente? É, cumpra a saída devido ao tráfego. 6142, gente. Gol 394, autorizado o bridge, chame Recife, frequência 13325. Bridge, 1325, 394. Gol 648, Duna localizador, cheque 3, chame a torre, 11895. 11895, gol no 648, grato. Para ingresso. Reporte a linha de pronto, Bravo Kilo Isco. Autorizado de baixo, chame Recife, frequência 12685. Tá, 1-2-3, grato, bom dia. O Séria 2732, aproxima-se de Conde, serviço já está terminado, chame Aracaju 203. Aracaju, 1-2-0-3, Castor 32, boa, muito bom. Boa. Centro, Recife. Eu autorizo o bridge para o Condor 20. Condor 20, mantém ainda a saída, câmbio. Câmbio. Condor 20, autorizado. Abrindo 20, obrigado. Estende, Bravo Kilis, aguarda um instante, era 9 da Gol na final no 0. Para aguardar a passagem do C37. pela rotatória, fica pra ver se tá alguém matar a parte dele. Sim, chama a torre, 11895. 95, obrigado, bom dia. Paquilo, rotatória, visual, Fonatec. Paquilo aguardando pista livre, reporte final 3 milhas. Nordeste, aeronave da Força Aérea, passando 65, subindo. Chame Recife agora, frequência 12685, oceano 1041. O 648 libera direito 29. 29, PK. Condor 20, chame Recife, frequência 13325. Condor 3325. Condor 648, boa tarde, autoriza táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 648. Continua a aproximação no 7. Boa tarde, informação em curso é Vito, confirma e parte pista que decola. Sente no pátio 4, copia nível 400 para o Rio de Janeiro. Vou Vitor Mike Delta, Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 400, via Pesulo 10 até Edmap, após direto Lúvito, Barbacena, conforme rota do plano de voo. Beleza. Decolada 17 com primeira curva à direita, sua saída da Eule da Bride, onde se interceptará o Pesulo 10 até Edmap, conforme plano. 54 no 4, transponder, controle 119, decimal 8. Vou Vitor Mike Delta. Da Eule da Bride, onde interceptará a Pesulo 10. Ciente, confirme VOB. Posicionamento táxi, torre, protegimento foi correto, o ajuste no 0, 1 no 1 no voo. A torre é 1 no 9, é 195, Vitor Mike Delta. Pista livre. Autorizado, Bravo que Luiz, cruzamento a 28. Após cruzar, prossegue com o controle na 119,8. Quilo, frequência livre estacional. Azul 4462. Azul 4462. Você não está executando a chegada à Mari, não? Não, é. Pro é o qual? É de Mari agora ou não? É, chegada à Mari. Intercepta Mari, Mari TAP, Duna e LS Pouso. É, porque o controle dela mandou a gente pro MAP vivo e após Mari. Ciente, controle ilhéu já. Não tem problema não, mas só tá na área de responsabilidade do controle Salvador e eu lhe autorizei a chegada, autorizado via chegada Mari. Então enquadre-se na Mari. Então, desculpa aí pelo equívoco. Como é que serra? Boa. Tio, retorno, chame Paris, pessoa à frente, Novembro Oriente Mike, também a 1500 pés, retornando para Salvador, é um Papa 28. Meu cordial, boa tarde, Papa Tango Bravo Quilista na sua escuta. Bravo Quilista, que este é o controle, meu cordial, prossiga visual e sempre da escuta. Gente, mantendo na sua escuta, o Bravo Quilista. Seria possível manter proa direta de Mike Echo, controle? Livre. Gente, mantendo proa direta de Mike Echo, Bravo Quilista, grato. Delta, Alfa, Eco, Lima, Leda, Lima, Eco, Dado, Delta, Alfa e Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Afirmativo, da El Leda, Bridge, onde se interceptará o peso 1-0 até SMAP conforme a rota do plano de voo. Gente. Agora o... Pastor, no 4, positivo, desça para 3 mil pés. Eu preciso atrasar sua chegada em Salvador para não conflitar com as aproximações. 360 pela esquerda, autorizado agora. Quilo, como é que é? Estou no 4, informe quando atingir 3 mil. Vamos ali aqui, Mike, direto para a rotatória. Direto para a rotatória, não vem bem aqui, Mike. Azul 4462 está autorizado a aproximação em LF. Gente, 4462 autorizado em LF. É bom estar não estabilizado. Azul 4065, posicionando em posição 8. Azul 4065, coordena equipe de solo, chame para o táxi. Chamará para o táxi. Pastor, no 4, vetoração para sequenciamento, direita, proa 240, falha de comunicações, intercepte localizador e complete ILS. Pastor, 1-4. Proa 240, descendo para 210, passou? Não, negativo. A proa é a 240, a altitude é a última informada. Tem como limite o curso do localizador. Positivo, Quebec Center. Bombarinha aqui, Mike, vai atingir a linha do litoral, desça para 1000 pés. Ao atingir o litoral, descer para 1000 pés, salve bem aqui, Mike. Pastor no 4, vai navegar no máximo 5 milhas para girar à esquerda. Pastor no 4, ouviu o controle? Pastor no 4, perfeito. O senhor vai navegar no máximo 5 milhas para girar à esquerda. Adiantado 5 milhas após curva esquerda para o Arizona? Ainda não, eu estou lhe informando que o senhor vai navegar no máximo 5 milhas nessa proa. Pastor, Rodo 4, esquerda, proa 140 para o localizador, chame estabilizado. Esquerda 140, chamarei estabilizado, por favor. 5, 4 e 10, Ribeirão Preto, azul 4065, autoriza táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, ponto de espera, torre, em 118, decimal 95, ajuste no 0, 111, um bom voo. Olho azul 4462 do ILS. Avistando. Ciente, complete aproximação, cheque o trem, chame a torre. 11895, azul 4462. 1895, mais uma vez, desculpas pelo equívoco lá em Mari. Sem problemas, um abraço, bom pouso. Tá. Bom, vamos aí aqui, Mike. Não está autorizada a sua aproximação. O senhor vai aguardar na rotatória. A aeronave da Azul, equipamento Embraer 190. Agora 8 milhas para o toque na pista 10. Chame a torre 11895, nós vamos aí aqui, Mike. Paciente, negativa aproximação, vai aguardar na rotatória e vai chamar torre 118-95, novembro aqui, Mike. Positivo. Muito obrigado. Um abraço. Mandou o pastor no 4, tá marcando 3%. Positivo. Desça agora para 2000 pés, inicie redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. Para 2000, inicie redução. Eu terá chamar agora a torre em 118, decimal 95, para acionamento e táxi no pátio 4. Victor Mike Delta, livre táxi, chama para ingresso no 7. Ajuste no 0 no 1. Boa tarde, informação Vitor, confere, copia nível 200 para a vitória da conquista. 5241, autorizado Salvador, vitória da conquista, nível 200, saída arma após direto conquista, decola da 10 com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5441 no transponder, frequência do controle 119.8. O trip 5241, no cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, pad 3. Obrigado. De nada. O seu equipamento transponder. Completa a chama torre 185 graus, pastor. Gente, mantenha ponto de espera. Aeronave da final para pouso no 7. Salvador é o pastor 1-4, estabilizado em RS-3, a 1-0, passando para baixo. Consciente do pastor, reporte passando externo. Autorizado a sua aproximação e chame a torre na frequência de 1-1-8-95 para instruções. Bom pouso, Kilo Quebec Serra. RCA. VBX Mike, 3000 só, da 97. Pouso autorizado no 7, November Yankee Mike, 1-08 nós. Livre pouso no 7, November Yankee Mike. Torre Salvador, Rafa Tango, Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, reporte final 3 milhas no 7. Comparado. Azul 4462, aos 1-3, direito, 121-29. Direito, 121-29, pode passar por isso. Papá, Mike Eco Delta, prossiga. Pro 065, decolagem autorizada, pista 10, 120 graus, 1 a 12 nós. Decolagem autorizada, 4-0-6-0. 9-8, Mike Eco Delta. Serão no meu país mesmo. Rede para acionamento táxi torre em 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-1, bom voo. Solo azul 462, na Alfa. Azul 4462, autoriza táxi Alfa Juliette, portão 03, boa tarde. Positivo, bravo, que Luiz. Chame mais tarde. Isso, é grande pra mim. Tá. Tô aguardando a cabeça. Kilo Quebec Serra, inicia espera na terceira milha, concorra pela esquerda, aguardando para prosseguir pouso no 7, devido à aeronave na final no 0. Mantém 360 pela esquerda na terceira milha, Quebec Serra. Azul 4065, decolou aos 15, 119, decimal 8. 19,8. Tá vendo aí aqui, Mike, parte 4? Salvador, contato radar. Ali mantém o 7, isso é mais perto. Confirme se tem condições de, ao alinhar, deixar a entrada do Pátio 4 livre. O Vitor Mike Quebec, ciente, na linha mantém. Pastor no 4, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 1-0 nós. Informação fixa, autorização de Léo. Gordon 649, boa tarde. A informação Vitor confere, copia? No 649, autorizado Salvador Ilhéus, nível 240, saída El, Leda após direto Ilhéus. Decola da 10 com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5437 no transponder, controle 119.8, gol no 649. Afirmativo, da El, Leda após direto Ilhéus. Da El, Leda, Ilhéus, autorizado 240, 437 no transponder, com 319.8, gol no 649. Ou no 649 após decolagem com curva direita no perfil da saída da EL. Contejamento correto para acionamento. Chame pronto para pushback e acionamento no portão 02. Papa Tango Lima, Quilo Bravo, controle Salvador. Ok, Leão, Quilo Bravo, acione 2222, prossiga visual, ajuste 10, 1 1. Frequência livre estacionada, seu salvo foi azul no 8. Vitor Mike Delta, confirme o transponder que está acionado? 5441. Vai corrigir o segundo 4. Chamando o controle 119.8. Corrigiu para 5414-119.8, Victor Mike Delta. Quilo Bravo já acionou o transponder? Meu papá, Romeu, Victor, Mike Delta. Kiko Delta, livre, táxi, chama ingresso no 7. Mike Delta, controle. Na sua escuta, senhor. Ok, o senhor fez a chamada para o controle, prossiga. Ah, ok, tá transferindo, senhor, cruzando 4.300 na proa de Dael. Ah, positivo, está em contato radar. O senhor saiu com outro código, estava com o código da aeronave da Trip. Agora o contato radar estabelecido, está passando 4.500. Certo, está voando na proa de Dael. Olha, o Victor McDowell. Prossiga. Até que nível está autorizado subir, senhor? É o nível autorizado. O 400, Victor McDowell. Obrigado, Eco Delta, linha ainda colar no 7, 120 graus, 1 a 2 graus. Azul 4065, está autorizado o bridge, chame Recife 13325. De bridge 3325, 4065, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, você está apresentando informação Vitor. 3154 autorizado via chegada à mar e ajuste no 0, 1 no 1. Autorizado via com no 0 no 1 na 10 para o final da pista 17, da Bombaral. Autorizado final 17, Índia no Veneral. Salvador, boa tarde, Xener 6327. Xener 6327, boa tarde. Reformação em curso é Vitor, copia? Ok, está ciente da Vitor, está pronto para a cópia. Oxane 6327, autorizado Salvador Ilhéus, nível 240, sua saída será da El, Leda, após direto de destino Ilhéus. Decolada 190, com a primeira curva após decolagem à direita, acione 5453 no transponder, controle 119.8. Salvador Ilhéus, nível 240, saída da El, Leda, da 190, daí direto Ilhéus, primeira curva à direita, 5453-119.8, chamada pronta. Puxa na 6327, cotejamento correto, reporte pronto para funcionamento, portão 01. Vamos lá. Mike Delta para o solo. Mike Eco Delta, os 24, controle 120, o 1998. 1998. Controle, boa tarde, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, boa tarde, prossiga o visual, chame livrando a zona de controle. Ok, vai manter DCT, meu peso, o Mike Eco Delta, reparto livrando. Papá Romeu, Vitor, Mike Delta, chame Recife, 13325. 13325, Victor Mike Delta, boa tarde. Boa. Papá Romeu, Índio, Novo Amaral, chame a torre, 1-1-8-95. 2295, Índio, Novo Amaral, fazer daqui a pouquinho. Até. 5241, no coordenador equipe de sala, chame para táxi. Segue, reporta a terceira milha em Nova Liberal. Reportará a terceira milha em Nova Liberal. Salvador, Bono 396, boa tarde. Bono 396, ao controle, boa tarde. Autorizado via chegada à mar e ajuste 1-0-1-1, câmbio. É via 1-0-1-1. Dentro da vida. Controle pra descida, ali pelo braço. Está autorizado a descida, ali pelo braço. Autorizado a descer na prova da rota, parece? Positivo. Sou no 649, está totalmente pronto. Afirmo. Falando equipe de sala, chama para o táxi. Sim, chamara para o táxi, sou no 649. Tráfego Salvador, bom dia, Oxené, boa tarde, 6321, informação Victor. Oxené, 6321, muito boa tarde, a informação Victor, confere, copia 320 para Brasília. 320? Oxené, 6321, autorizado Salvador, Brasília, veio desde 197 até a Pino, conforme rota do plano de voo. Sua saída será Arbor, transição Elefa, decolada 1-0 com primeira curva após a decolagem à direita. A série 5461 no transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado então 320 para Brasília, Upper Zulu 7 até Apino. Saída Arbor Elefa, decolando a 10 com curva à direita. 5461 no transponder e o controle Salvador em 119,8. Sané 6321, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 06. Você pode coordenar para a gente o 380? Afirmativo, entraremos em coordenação e entraremos em contato com o senhor. Tá ok, obrigado. Solo trip 5241 para puxa, puxa para táxi, 52 a bordo, 3:30 de autonomia, 4:30 de autonomia, alterna motocicleta. O trip 5241 irá seguir o Boeing da Gol até o ponto de espera. O ponto de espera chamará a torre em 1-18-95, ajuste no 01. Gente, vai seguir o Boeing da Gol, o ponto de espera 9280, este é o controle Salvador, autorizado via chegada a Bonf, ajuste no 0, 1 no 1. Via 1 no 0, 1 no 1, obrigado. Top down no 7, na vertical da casa tricolor. Ciente, livre pouso no 7, 110 graus, 14 nós. Livre pouso no 7, dia 9 grau. M3 17, que chamou o Sala? Confirme? Afirmo. Sente, aguarde para push. Aguarda. O Oxanem 6321 é o solo? 6321, prontinho. Então, já entramos em coordenação com o centro. Já está autorizado o nível 380 para Brasília. 380, obrigado, 6321. Oxanem 6327, após a passagem da aeronave OTR da Trip a sua cauda, quando a equipe de solo chama para o táxi no 01. Faz a Trip acendo e chama o táxi 327. Para o táxi gol 1649, 90 UPB, 2 horas e 10, Salvador. Gol 1649 autorizado, táxi até a ponte espera, via Índia no ponte espera, torre em 1-18-95, ajuste no 01, no bom voo. E aí, de ponte espera 108.95, 1011, eu ajuste, bom domingo no 649. Obrigado, beijo. Cima aqui no Bravo, ciente, reporte final 3 milhas. Tá final 3 milhas, vou levar pelo... November Alpha, ciente, de frequência livre, vai estacionar, backtrack autorizado. Salvador, boa tarde. 5241. 0.0, 0.0, 0.0. 649, autorizada, linha de colapso, estamos 0, 120 graus, 1 a 12. A linha de colapso, 0, gol no 649. Do 3154, localizador e aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 1-8-95. 8-95, obrigado. Até amanhã. Até. Oceano 6314, está autorizada a aproximação ILS. 7, autorizado, 6314. Sim, já estou visualizando aqui o seu iniciamento, o seu push. Salvador, boa tarde, Altan 3154, estabilizado em LS 90, baixo travado. 3154, continua a aproximação, pista 10, aguardando autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, 3154. Voo 649, aos 34, decola 119, décima 8. 19-8, bom domingo, bom trabalho. Clima aqui no Bravo, no solo aos 35, 45. Lima, tem a pausa toda aqui. 5241 da Tíquia, vai alinhar com até a pausa toda do Fernando. Táxi à direita, via Indy Alfa, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10111. Pé à direita, na Indy Alfa, no ponto de espera, torre. Confirma frequência da torre? 118.95. Ah, 1895, ok. É 3,7 graus. Oceano 6314, intercepta o localizador. Reduza, cheque o trem, chame torre. 118.95. Sente, prossegue com a torre 1895. Obrigado. Decolagem, 120 com 10. Decolagem, 5241. Fala Salvador, boa tarde, até 3154, livrando aqui. 3154, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Livre táxi, Alfa Juliette, portão 05, até 3104. Salvador, Xané 6321 no 06, puxa, senhor. Autorizado, senhor Frenich Táxi. Ponto de espera, avisar o carreiro da final. Motivo, faz o companhia, vai ali e mantém. Rapaz, ali mantém, 327. 6314, pouso autorizado, 110 graus, 109. 110 com 10, livre pouso na 10, 6314. 35241, aos 39, 19, decimal 8. 119, decimal 8, 35241. Controle Salvador, boa, trip 5241 no decolado, passando 2000 na saída água. Trip 5241 é o controle, contato radar. Sente, 5241. Gol 9280, está autorizada a aproximação ILS. Está livre a aproximação ILS para o 9280, gol. Gol no 649, chame Recife, frequência 13325. 3325, no nível de voo 190, via Golf 677, subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5470-5470 e o controle em 119.8. Cheque trem, chame torre, 11895. 195 vai chamar. Paracaju, primeira curva esquerda, 5470, 94 transponder. E chamará o controle após decolar 19.8. Correto, chame para pushback acionamento. Chamará, 5627. 41, direito, 29. 9, obrigado. E gol no 396. No 396, aguardando que está livre. Continua a aproximação. 763-14 da Chanel, livrou na sua disputa. E3 no 4, autorizado táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Para o táxi, chame a 6321-99-430, Alpena, Goiânia. Controle trip 5241 solicita. Prossiga. Vitória da conquista da presente. Via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 18895, ajuste no 01. Ok, Pátio, Índia e Alfa, 18895. Bravo 396-130-089, pouso autorizado. Certo, ele pouso na 10-396. É 6327-119-18. 98327. O 9280, localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre. 11895. 295, obrigado, bom trabalho. Boa. Torre de Salvador, é Oceanário 6327, está na Dael. Luciano 6327, este é o controle Salvador. Está em contato o radar. Só botão 10. 63, eu não passo, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 9280 da Gol, estabilizado no ILS, baixado de trabalho. Seguinte, continua a aproximação, aguarde pista livre, 9280. Aguardando pista livre, 9280. Então é boa tarde, Xané 6321, ponto de espera pronto. Mantenha ponto de espera. Vai, Matheus. Nove meia no solo aos 44, direita 2196. 9396.